Eu sou Ana Montana. Jake? Jake! Leslie! Dá-me um segundo, está bem? Se ajudar, estás a ir melhor do que o Oliver. Ele desmaiou quando eu lhe disse. O Jake Ryan não desmaia. Mas o Leslie está um bocadinho tonto. Ouve. Se vais ficar zangado, não fiques zangado com a Miley. Ela queria contar-te, mas... Mas o quê? A Ana não o deixou? Bem, sabes, ela é uma estrela pop, sabes como elas são. Tem a mania, eu tento evitá-las. Então, são só vocês as duas, não é? Olha, não és também as Dixie Chicks, pois não? Não, só a Miley e a Ana. Duas miúdas. Está bem, nesse caso então, acho que são as duas ótimas. A sério? A sério. Opa, paparazzi! Eles seguem para todo lado! Eu acho que me seguiram a mim, sabes? O filme está quase a estrear. E então, milhares de álbuns já vendidos? Muito bem, então vamos perguntar-lhes. Espera, não! Oh. Tu não andas com a Ana, andas com a Miley. Não podes ser apanhada a trair-me comigo. Hã? Aguenta-te, atorzinho, não é física nuclear. You get the limo out front. Hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? Era ainda mais romântico se comesses de boca fechada. Então, quando disseste que eras a Ana, ele não desmaiou? Nem uma vez? Não. Firme como uma rocha. Que coragem. Bem, também eu não tinha era comido nesse dia. Sabes qual é a melhor parte? Agora posso ser eu mesma com ele. Não há segredos. Apenas uma relação normal a dois. Tira uma fotografia, dura mais tempo. Então, pessoal, tenham calma, era só uma expressão. Ai, calma, ignoro-os. E se eu fosse buscar bebidas? Boa ideia. Uau, estou com sede. Queres água, sumo ou chá? Tens a certeza que não estás zangado por ter-me saído mais cedo? Não faz mal. Ficamos com mais tempo para... Quem é que quer limonada? Dizer olá ao teu pai! Sim, senhor. Bela limonada. Muito fresquinha. E de certeza que assim ficam os dois quietinhos. Desculpa, Jake. Pai, posso falar contigo a sós? Claro, querida. Ouve, pai. Eu não sei como dizer isto. Vai-te embora! Muito bem. Eu percebi a deixa. Eu vou sair e deixar que vocês tenham uma conversa. Mas lembrem-se. Estas paredes têm ouvido. Sério? Nunca estamos sozinhos. Agora estamos. Não estamos, não. Certo, pai? Sim, filha! Não te preocupes, Miley. O teu pai está a ser apenas responsável e eu admiro por isso. Não resulta, miúdo, mas foi uma boa tentativa. Não é o meu pai bisbilhoteiro que me preocupa neste momento. São os teus fãs. Não nos deixaram em paz. Vá lá, os fãs são uma parte desta vida. Eu pensei que a Ana Montana estivesse habituada a isso. Ela está, mas a Miley não. Foi por isso que eu criei o segredo, para estar no mundo como uma pessoa normal. Mas isso é um bocado difícil, se namorares comigo. Um pouco. Isto ajuda? Um pouco? Que tal mais um pouco? Não estou a ouvir nada! Esta carne com queijo é fantástica! Tens de me dar a receita, boa? Oh, desculpe, minha senhora. A carne é da minha mãe e o queijo é do pai dele. A receita é segredo. Mas eu já sou avó. Podem confiar em mim. Sabe, nós confiávamos, mas não nascemos ontem. Nem confiamos neste bebê. Cuchi, cuchi, cu, rico! Mas não! Isto ainda não acabou! Essa carne de queijo vai ser minha! Vamos-nos, abuelita! Olhem só, está completamente cheio! Isto vai ser um desastre! Não vai nada! Se o Oliver pedir a feijoada e a pizza outra vez, senta-me-nos à janela! Por acaso, não tenho fome. Hoje comi carne de queijo a mais. O que nos leva outra vez para a janela. Para de preocupar com o Oliver. Estou a pensar no Jake. Não interessa onde vamos, parece um zoo. À praia, ao cinema, às compras, toda a gente faz assim. Está bem, é assustador. Oh, e a propósito, põe menos rímel. Está um bocadinho demais. Ela a parecer muito bem para mim. Sim. Obrigada, mas tenho namorado. Grande coincidência. Porque eu ter namorada americana e ela chamar-se Miley. Olha, repete lá. Sou eu. Jake? Sou Milos. Tu gostar? Olha, agora sou um tipo normal. Sou um Zé Ninguém, como Oliver. Brilhante. É, oh. Tu fizeste isto por mim? Eu fiz isto por nós dois. És tão querido. Mas podes ser querido sem o sotaque? É eu não gostar. Tá bem. Se isso te faz feliz, claro. Sou só um tipo normal, com amigos normais, a comer pizza normal. Com licença, pessoal, eu vou pedir. Ei, ei, mano, quem é que tu pensas que és? Bem, por acaso, eu até sou... Sou um tipo normal e é normal tirarmos um número e esperarmos pela nossa vez. Sim, é claro. Eu fiz isto num episódio do Zombie Ataca. Talho assombrado, tira um número e espera. Morrer. Então, qual é o nosso número? 32. Número 6. Vocês estão a gozar comigo. Milos. Desculpa, é claro. As pessoas normais esperam. Eu vou esperar. Assim nunca mais nos atendem. Olhem, vamos embora. Parece não ter muita paciência o amigo Milos. Como é que as pessoas aguentam isto? É uma agonia. Há quanto tempo é que estamos aqui, Oliver? Bem, num minuto vai fazer exatamente um minuto e meio. Obrigada por me deixares passar à tua frente, querida. Tiraram as amígdalas ao meu namorado. Ele mal pode falar. Querida! Ainda vais demorar muito tempo? Eu disse amígdalas. Queria dizer rim. A minha mãe tem um taser. Está bem, então adeus. Aqui está. O que pediram? Estás satisfeito agora? Podes crer. E não sabe muito melhor sabendo que tiveste de ficar à espera? Nem por isso. Sabes, eu fiquei cheio de sede com este gelado. Oh, bolas. Eu disse que fiquei cheio de sede com este gelado. As pessoas normais vão buscar a sua água. Ok. Ah. Obrigado, miúda. Vemo-nos nos filmes. Mamãe! Fujam! Porquê? Doméstica com taser. Eu nunca me senti assim antes. E eu sei que estás na minha vida há pouco tempo, mas... eu vou dizer isto. Eu amo-te. É verdade. Eu amo-te, receita super secreta de carne de queijo. Isso, isso, rapaz. Isto é muito bom. Que excitação! A noite toda ninguém me reconheceu, mas tenho de admitir que não tinha a certeza se conseguia fazer esta cena de ser normal. Quer dizer, eu sou famoso desde que fiz o anúncio das fraldas. As únicas fraldas usadas para astronautas. O quê? Eu já vos contei isto? Talvez para aí duas ou três vezes. Ou 30 vezes. Enfim, foi uma grande noite. Exceto a cabeleira, é pior do que a que usei na criança vampiro. A única coisa maior que os seus dentes era o seu coração. Ainda me afeta. Também nos afeta. Eu preciso tirar a cabeleira a algum lado. Lá em cima. Ah. Primeira porta à esquerda. Está bem, eu venho já. Ainda bem. Miley, nós não sabemos bem como te dizer isto, mas... O Jack é horroroso. Sim, é isso mesmo. Eu não estou a perceber. A sério, a Ana Montana também é uma estrela, mas por baixo da Ana há uma pessoa real. E por baixo do Jake há... Há mais Jake? Sim. Eu gostava mesmo do Jake. Como é que eu não vi isto? Miley, nenhum de nós viu. Vá lá, é a primeira vez que vocês passam algum tempo juntos. E agora que passei... Iau! Então, o que vais fazer? Amar os defeitos dele? Boa! Tal como uma maneira adorável como ele rouba água às crianças. Eu tenho de acabar com ele, não é? Parece-me que sim. E se ele fica zangado? Pode contar o seu segredo. Vá lá, pessoal. O Jake pode ser muita coisa. Mas não é mau. Eu digo-vos uma coisa. Da próxima vez que me derem uma cabeleira assim, eu espalho a palavra e dou-vos cabo do negócio. As pessoas tentam meter-se com o Jake Ryan e o Jake Ryan também sabe jogar sujo. Então, o que é que eu perdi? Nada! Malta, venham, eu vou dar na televisão. Como o Jake está a giro. Porquê é que tiveste de falar e estragar a relação? Oh, eu estive a pensar no teu problema e tenho umas ideias para o resolver. Não vai ser uma coisa estúpida, tipo, mudar-me para o Peru, pois não? Não! Por favor, diz-me que não tens um transplante facial aí escrito. Bem, eu não ia... Fixe. E agora tenho de ir a outra estreia com ele e agir como se ele não fosse a pessoa mais fútil de todos os tempos. Quem me dera arranjar uma forma de ele acabar comigo? Eu sei. Ele acabava contigo num segundo se fosses metade do chato que ele é. Lily! É genial! Oh, obrigada! Espera, mas é por causa do peru ou do transplante facial? Peru! Eu sabia! A sério! É que às vezes... Oh, desculpem, amigos, não temos mais. Esgotou! Mas não se preocupem, voltem amanhã. Vai haver muito mais! Yep, é verdade, Rico. Estou a mandá-los embora. E olha... está a chover dinheiro! Eu já não suporto ver isto. Não, espera! Olha, olha, estou a rebolar em dinheiro! Muá! Muá! O que é que se passa contigo? A rir-me como o Rico e a rebolar em dinheiro? Devias tentar agir. Não fiz. Oh, mas primeiro a minha mãe deu-me os recibos dos ingredientes que comprou e temos de contabilizar. Diz-me que o grande é para nós. Se calhar é melhor não veres. Faz isso depressa. Jackson, vai-te embora! Desculpa! Jack Ryan com a sua nada famosa namorada Milkay. Ela chama-se Miley. Está bem. Como é que é para uma rapariga normal namorar com uma grande estrela? Aguenta, Brian. Tenho comichões na garganta. Oh, sim. Muito melhor. Estavas a dizer? Uau, Jack. Esta é para manter. Bem, estas luzes são quentes. Preciso mesmo de arejar um bocado. Pam! Parece que já sabemos o que aconteceu ao patinho feio. Não! Talvez seja melhor irmos até lá dentro, Ana. Oh, isso é uma boa ideia. Mas primeiro tenho de... Oh, sim. Este sabe bem. Miau, alguém tem um corta-relva? Preciso de arejar os meus lindos sapatos, está a perceber? Ai, e baixo os braços. Porquê? Oh, olha para isto, que vergonha. Eu ia fazer uma trança. Espera lá. Lembra-me que não demos comida ao gato. Vamos para casa. Espera, tu não tens gato, cabeça de cisne? Talvez possamos fazer um. Tens matéria-prima que chegue. Jake, durante o caminho todo não disseste uma palavra. Eu fiz alguma coisa de mal? Para com isso. Olha, eu sei o que tu estás a fazer. Sabes? Sim, é claro que sei. Eu não sou um idiota. Pronto, está bem. Talvez eu não tenha tido a atitude certa, mas... A pobre da Ana Montana não aguenta quando se trata do grande Jake Ryan. O quê? Sim, tu fazes de tudo para me tirares da ribalta, admite. Tens inveja de mim. O quê? Eu tenho inveja de ti? Sim, tenho mesmo. Eu sou uma invejosa egomaníaca e devias deixar-me agora. Eu vou facilitar-te as coisas. Adeus. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, não, não. Eu não vou acabar contigo, Ana. Bolas! Ana, Miley, nós ultrapassamos isto. Tu vais aprender a não ser ciumenta, tal como eu aprendi a ser um tipo normal. Oh, chissapenico! Tu não sabes o que é ser um tipo normal. De que é que tu estás a falar? Está bem, talvez eu não seja normal por fora. Mas por dentro, bate o coração de um jovem tal como o teu. Isso é do rapaz vampiro. E então? E então? É exatamente disso que eu estou a falar. As pessoas normais não dizem coisas que outras pessoas escreveram para elas. As pessoas normais não roubam água às criancinhas. Eu peço desculpa, eu não sabia isso. A única razão porque eu fiz esta estúpida coisa normal foi por ti. Sabes uma coisa, eu vou-me embora. Uou, uou, uou, uou, uou. Ser normal não é nenhuma estupidez. Ser normal faz-me ter amigos a sério. E faz-me lembrar de que eu sou como toda a gente. O quê? Tu gostas disso? Eu adoro isso. E pensei que tu também. Lembras-te quando nos conhecemos? Disseste que às vezes gostavas de ter uma vida normal. Onde é que está esse tipo? É esse tipo com quem quero namorar e não... este. Então, como é que foi o filme? Xixa, panico. O que é que vem a ser isso? Ouve, pai. Agora não. Já não via tantas penas desde que o tio Earl e a tia Pearl fizeram uma guerra de almofadas. Bem, se não querias sair mais comigo, porquê é que não me disseste? Em vez de te passares da cabeça na estreia. Porque eu tinha medo que se te deixasse. Ficavas tão chateado que talvez... O quê? Que eu contasse o teu segredo? Se achas que eu sou desse género, talvez eu vá mesmo contar o teu segredo. Aqui tens, querida. Gelado de baunilha como um airbag do coração. Não para a dor, mas consegue parar o golpe. Eu não percebo. Minto ao meu namorado e sinto-me horrível. Digo-lhe a verdade e dá tudo para o torto. Se calhar devia desistir dos rapazes para sempre. Oh, Miley, para sempre não. Só até eu morrer. Ei, não sejas tão má para ti. Não foi a verdade ou a mentira que causou isto. Foi o rapaz. Ele não era ainda o tipo certo. Acho que tens razão. Mas sabes o que é estranho? Agora que o Jack vai contar o meu segredo, não sei do que é que vou ter mais saudades. Da minha vida normal ou do tipo que eu pensei que o Jack era? Bem, querida, aconteça o que acontecer, vamos ultrapassar isto. Ultrapassamos sempre. Pelo menos sei de um atolão muito jeitoso que me vai amar sempre. Quem é ele? Oh, eu. Está alguém? Cá atrás! Encomenda para Miley Stewart? A sério? Obrigada. Quem será que te mandou flores, Miley? Querida Miley, eu pensei no que tu disseste e tens razão. Por vezes eu quero ser uma pessoa normal, mas ainda não sei como fazer isso. Mas quando descobrir, Miley, eu espero ser merecedor de uma pessoa tão fantástica como tu. E não te preocupes, o teu segredo estará sempre guardado comigo. Beijos, Leslie. Mas quem é que tem um nome desses? Um amigo. Um verdadeiro amigo. Espero bem que não seja outro artista. O que é que estás aqui a fazer? O que é que estás a falar? Este é o meu emprego. Mas eu despedi-te. Não despediste? É claro que sim. Depois abriste um negócio. Qual negócio? Mas era mesmo! E tu? E o Oliver? E carne de queijo? E eu estava num carrinho de bebê! Vai ficar tudo bem. Eu levo-te para casa. Mas tu rebolaste em dinheiro! É claro que rebolei.